Bye. Cartel é máquina mortífera, a banca mais temida, deixa mostra suas vísceras. Assassinamos a hipocrisia, mutilamos o Estado e quem se submetia. Ele trabalhava e bebia, me olhava, me julgando, dizia ser rebeldia. Uber é filho da anarquia, na verdade ele invejava, é claro que ele me temia. Eu sou preciso igual Tiger Woods, mas rua que boyzinho de rude, meu rap é top 10 de Snoop. E olha nós em Hollywood, mais contato que abadia, rude minha poesia. Aí abandonei os comércio, quinta-feira ia pra lá pra fazer rima com Laércio. Enquanto o rap me salvava, minha firma ia crescendo e o negócio prosperava. Troquei de casa, fi, troquei de zona, sempre fui vanguarda, quem não entende é cafona. Nós joga mais que o Maradona, os mais sujos do mercado, tipo os flow do Capadona. De total flex, predador igual T-Rex, muito amor no meu triplex, eu te calei foi com durex. Na faltada fita crepes, tu não entende o meu rap, é claro que tu é moleque. Bandidão no fluxo, matei um Ku Klux Klan, é o xamã de Tuxo, seguindo os russos e Amsterdã. De manhã toda luz puxa um tal de Lex, o Luthor que vendia cocaína, ketamina, num duplex, filha puto. É o Jason X, fruto, no cruzamento de um T-Rex com um dragão adulto. É o Max Steel ou Max Steel, favelado é bruto. É reptil, reptil, descamar de luto, mas aves e um matuto. Que nós se manifesta em forma de um candango puto, que vê da melhor forma pra poder almoçar com suco. Nós saca foca e te sufoca, porra, tá maluco. Só tem primata que pilota e os outros falam muito. E nós trabalha mesmo, e é cheio de marra mesmo. Eu ando muito abusadinho pro seu governo, Sou cheio de marra mesmo, e nós trabalha mesmo. Eu ando muito abusadinho pro seu governo. Já tô sentindo clima nada leve. Isso é o que? Chamamos Eric Scratch. Já tô sentindo clima nada leve. Mas tu mesmo não me apetece. Já tô sentindo clima nada leve. Isso é o que? Chamamos Eric Scratch. Já tô sentindo clima nada leve. A Zota no rap é fiel, nota meu CP. Pilotou no flow, picotou o boom bap. Como eu tô, Jack E, de PTXT, postou no Snap. Comentou, Mac E, vi pra cá gastar, trouxe os moleque. Os que na go, pro flow, sou show, Mac E, destravou. Tec E, me falou, é que esse é novo demais pra morrer. Moleque abusado, então usa essa porra pra tu fazer rap. Então pensei, rap, então é isso. Leque E, vou fazer um EP, vou comprar um AP, comer põe. Patê, caviar o quê? Tem gente que dá o cu, patê, salve tu, pra quê? Monta do kart, entra no flow, tenta me ver. Valeu, valeu, tio, Cuban, CG e o Xamã piou com B. Double kill, maluco no pedaço de fuzil. Já viviam diz que quer conhaque, Rivotril, Eric, Matrix, Hill, Thomas Anderson fugiu. Mayday, mayday, mayday, câmbio de spill. Kill, KKK, joga o seu corpo em Jeffrey's Bay. Meio maluco, drogado de K, direto das ruas, essa é minha lei. Cartel Sensei, eu profetizei, Deus na verdade é um Alan Gray. Tava na rave de Alex Gray, olhei e pensei, também sei o que Ray. Hey Joe, meu estilo é bandido, por isso eu te digo, não te metas comigo, menino, se não play. Tay-Tay, o Nirvana, você Coldplay, faz cosplay do Morrissey, te soquei, tu caiu então te chutei. Cartel Rei Diablo, na highway temos DJ, liga pro Pablo, ilumino a estrada com um candelabro. Brabo, meu bonde no beat é macabro. Pegue o display, aperte replay, ver no beat é tipo talentoso replay. Em BK, fui pra Disney conhecer o Mickey. Money, money, money. Tô sentindo clima nada leve. Esse é o que? Chamamos Eric Scratch. Tô sentindo clima.